demais. Se você me ama, me abrace. Se você me quer, me beije. Não tenha vergonha, não há segredo. Te amo, te quero e te adoro demais. Te amo, te quero e te adoro. Adoro.